Portal do Rocha. Quando a cachaça entra, a verdade sai. Isso dói demais. Ela não teve dó. Olhos e me mandou embora. E o que é que eu faço agora com essa solidão? E ela disse para mim e não ia mais ficar nem um minuto ao meu lado, vendo o tempo passar, e agora só me enxerga simplesmente como amigo. Sei que eu fui vacilão, sei que não dei assistência, mas agora é muito tarde. Dei lugar pra concorrência e no que eu vi calado, tudo aquilo que ela pensa. Quando a cachaça entra, a verdade sai. Isso dói demais. Ela não teve dó do meu coração. Olhou dentro dos meus olhos e me mandou. Agora com essa solidão, oh, pense no pregão rasgado. Olha o senador. Ela disse para mim que não ia mais ficar nem um minuto ao meu lado, vendo o tempo passar, que agora só me enxerga simplesmente como amigo. Oh, oh, oh. Sei que eu fui vacilão, sei que não dei assistência, mas agora é muito tarde. Dei lugar pra concorrência, tem no que ouvir calado tudo aquilo que ela pensa. Quando a cachaça entra, a verdade sai.